Mil pés aprovado, direto, corredor axé, decolado pistão no 7, primeira curva à direita no corredor axé, controle 1 no 9, decimal 3, 5, transponder 01 no 5, Juliette, Quebec, Kilo. Valor 07, M Torre, 1 no 8, decimal 6. 118, 6, boa tarde. 1 no 9. Primeiro correto, Juliette Quebec Kilo, confirme somente POB. 03 copiado para acionamento. Táxi decolagem, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 62, senhor. Bom voo. Baixo, checado. 7, gol no 807, avistado, pista livre, autorizado, pouso, vento, 250 graus, 5 nós, 1014. É o ajuste, os últimos 90 metros da pista impraticáveis. 7, depois 28, no 807. Julie, Quebec, Kilo adiante. Está autorizado o táxi na interseção antes de ingressar na pista. Aquilo ali mantém. Azul 4065, passa nível 110. Chame o centro Recife, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288, 3325. O azul 4065, obrigado. Salvador, Tran 3, 155 para o táxi, tem 177 a bordo, 177, Chopé na Galeão, 410 autonomia. Senhor Galeão, 177, 410, tem táxi aprovado via Índia, Alfa e Golf, ponto de espera pista 28, ajuste no 014, ponto de espera 28, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 62, senhor, tem um bom voo, Tran 3, 155. Aprovado, Índia, Alfa e Golf, ponto de espera 28, chama 186. Bom domingo, na 3, 1, 5, 6. Igualmente, senhor. Quebec, Kilo, está autorizada a decolar, vento 240 graus, meia dúzia de nós. Quebec, Kilo, interno. Gol no 807, solou em Salvador agora, às 45, vai livrar à esquerda. Informe, livrando a pista e não ingresse na Alfa sem falar em 121 no decimal 9. Bem-vindo a Salvador. Pela esquerda, manter posição, não ingresse na Alfa sem chamar o solo, obrigado, boa noite. Quilo Solo, Quebec Quilo. Gente, Quebec Quilo, chame o... O controle 199.35. Bom voo. Obrigado, Quebec Quilo. 07, táxi via Alfa e Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, portão 08. Ingresso corredor Axé, reporte fala da barra. Quebec Quilo, reportaremos. Alfa Tango Sierra, vai liberar a frequência. Papa Tango Alfa Tango Sierra, livre frequência para a coordenação. Vai, Solo Gol 674, pushback, acionamento, portão meia dúzia. Portão meia dúzia, senhor tenente, em coordenação com a equipe Solo, após o Boeing da companhia passar a retaguarda em direção ao portão 07, após o início passar a retaguarda, tem livre custo de suplemento, senhor. Chame táxi. Desde após o Boeing da companhia passar, está autorizado, 674. Boa tarde, está 3155, posso esperar 224. Está 3155, ali mantém. Ali mantém, 22. Autorizado a decolagem, o vento 230 graus, meia dúzia de nós. Iniciando 28, está 3155. Papa Tango Juliette Serra Tango, livre frequência para a coordenação. Eu formo o tráfego na sua posição de 12 horas, 9.3 milhas, está mantendo indecida, passando 1000 pés no momento. 7-3155, 7-3155, decola Salvador 51, chame o controle em 119.35, tá? 3155. 1935, 7-3155. Confiado, senhor, confins, 1-1-1, confirme 4-30. Afirmo. Confiado, senhor, tem táxi aprovada via Pátio, Juliette Alfa, tem o ponto de espera da pista 2-8, taxi Golf, Projection 014, ponto de espera da Golf, chame torre 1-8-6-12, senhor, tem um bom voo, gol 1-6-7-4. Gente, táxi via Pátio, Juliette Alfa, Golf, 2-8-6, ponto de espera 2-8-6-7-4, obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, 3835, coordenação 360 para Campinas. 36, será coordenado, senhor, para Campinas, provável subida Gole, transição Gonza. Escute a informação Sierra, agora de coordenação para 3835. Afirmativo, ciente da Sierra também, provável Gole Gonza. Afirmo. Batemos Juliette, que é 10 quilos, livre presença para a coordenação, chame para o regresso. 10 quilos. Prossiga, senhor, na escuta. 3835, autorizado para Serra Bravo, Quilo Papá. Nível de voo 360, via superior, uísque 58. Decolador 28, mantém proa até 3 mil pés, após curva à esquerda. Saída Gole até a posição Eval, após Gonza. Controle 1-9-35, aciona 5455, então 3835. Afirmativo. Aprovado para Campinas, nível 360 pela superiores que 58. A saída a Gole, com mantendo a 3 mil pés até a proa, na proa, após 3 mil pés, curva esquerda na posição Eval, depois Gonza. 5455 no transponder e 1935 controle. 1935, o protegimento correto com 3835. No portão 01, no chame pronto para o pushback acionamento. Relativo, chamada pronto para o push 3835. Da 3155, poderia voar a Gonza, da presente? Da 3155, coordene com o centro Recife, chame o mesmo em 128.8, alterna 133.25. 128.8, alterna 33.25, boa tarde. Doutor Salvador, boa tarde, gol 1075. Gol 1807, desça para nível 040, chegada Cari, acione identificação. Gol 674, ponto 028, pronto. Olho Salvador, gol no 075. Gol no 075, acione identificação, autorizado chegada Cari, desça para nível 040, 1075. 0700 para 040, chegada CARI. No 674 está autorizada a decolagem, o vento é 250 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1014. Livre decolagem 28514, não, 674. Salvador, muito boa tarde, 3972, centro da Sierra. Descendo para 160. 3172, a sua identificação, desça para nível 050, autorizado chegada a Karen. 050, chegada a Karen, 3172. No 674, mantendo pro. Voo no 6754, ciente, sem o controle. 1 no 9, decimal 35, passa um bom voo. 1935, obrigado, bom domingo. QNH 1 no 04, reposto estabilizado. 104, 2000 pés, reposto estabilizado. Procedimento do Lugo, 1075. Controle, boa tarde, gol 1674, mantendo proa. Gol 1674, mantenha proa até 3000, após estar autorizado subir para nível 380, voa Gole, saída Gole e Valgonza, 1674. Após 3000, Gole e Valgonza, gol 1674, subindo para o 380. Valeu. 785, confirme por gentileza nível para Goiânia, senhor. 360. 7360, será coordenado, provável Gole até a posição Eval, após Gonza, após Scrat. Escute informação, Tango, aguarde coordenação, 1785 da Gol. Ok, graças. Índia, Índia, prossiga. 044, 050, chegada em pista, informe que a intenção é RNAV em pista 28. Ciente, será autorizado RNAV, aguarde autorização, gol no 925. Guardando, 925. Cicrin, sem redução para 2509. 259, iniciando redução ao 925. Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 360, aprovado via APROS Luno 4, até a posição crática, após conforme foto apresentada no plano de voo, decola da pista número 28, mantém proa até 3.000 pés, após curva à esquerda, na saída Gole até a posição Eval, transição Gonza, após direto, Crate. Controle Salvador opera em 1 no 9 decimal 35, transponder 5521, gol no 785. Frente autorizado 360 para o Galeão, via Ampers do Lu 1-4, decola na saída Gole, com proa de depois posição Crate, conforme, decola, mantém proa até 3.000, curva esquerda na Gole, Eval, Eval Gonza, Gonza Crate, controle 3935, aciona 5521, no gol 1785. 5521, no contagiamento correto, gol 1785. Portão 07, o time pronto para o puxo de acionamento, senhor. Chamará o Gona 785. Papatango Hotel, Índia, Índia, para cópia. Papatango Hotel, Índia, Índia. Voo local aprovado, 500 pés direto, decola da pista 17, primeira curva à direita. No corredor Axé, até o farol da Barra, após retorna. Controle 1-9, decimal 35, torre 1-8, decimal meio dúzia. Aciona 0-1-1-1, Papatango Hotel, Índia, Índia. Protegimento correto, Papatango Hotel Índia Índia, qual POV? 3. Gente, 03 a bordo para acionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 62, senhor. Bom voo, até a volta. Índia, obrigado. Hotel Índia Índia, prossiga. Autorizado acionamento, senhor, para o táxi. No 72, desce para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-4. 3.000 pés com 1-0-1-4, 3.172. 1-9-2-5, desça para nível 040, inicie redução para 2.109 para sequenciamento, 1-9-2-5. 040, reduzindo agora para 2.109, bom 925. 1075. 1075, chame torre 18, decimal 6. 786, gol 1075. Pelo forte, até quantas milhas, senhor? Certo, pista 22. Vai visto o campo? Afirmativo, avistando, gol 1075. Certo, eu também o avisto, está autorizado o pouso, pista livre. Vento 240 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1014, 10 no 4. Livre pouso, pista 28, gol 1075. Decolado da Pituba, destino é Itaparica, segunda descarga, está mantendo 507, corredor a serra. Gente, mantenha 510, corredor a serra, reporte visual com local de pouso. Trevo, Papá, Romeu Lima. Positivo, reportará visual com pouso, Trevo, Papá, Romeu Lima. Trevo, Papá, Romeu Lima, confirme se está com o transponder acionado. Positivo, 0121. Procedimento correto, Bravo X-Ray Foxtrot. Confirme 01 no POB. Acionamento táxi, decolagem, torre 18, metros ao meio, 12, senhor, bom voo. Lima tem cabeceiro 17. Papá, papá, com papá Serra, aguarde. Coro 925, reduza para 1970 nós. Está autorizado voar Serra Victor 363. Tente reduzindo 1970 nós, Serra Victor 363, com a mão de 25. Papa, papai, eco, papai Serra, sendo identificação, autorizado chegada a CARI, pista para nível 040. Papa Serra, controle.